que é, tem que ir um pouco ao âmago das questões do ensino. Claro, das questões do ensino. Passa por aí. Passa por aí. Podemos ter excelentes bibliotecas com coleções, serviços magníficos, etc. Mas se os leitores não sabem, se as crianças não são adubadas a ler um livro em papel, não têm essa possibilidade. Na verdade, perde-se. Os computadores, a informática, as novas tecnologias vão acabar. É um adversário de nível. Este prazer, este gosto, esta capacidade. A biblioteca é útil, necessário, a biblioteca, o livro é útil, necessário e agradável. Depende da maneira que o queiramos utilizar e possamos encarar. Mas o livro, para mim, ainda continua a ser essencial para uma vida mais feliz e mais conseguida, mais realizada. Da obra As Meninas, texto de Agostina Bessa Luís, reprodução de quadros de Paula Rego. A sensualidade num grande artista é um caso de morte. De assassínio, se quiserem. O que pensam que Paula faz quando se dirige pé ante pé para um ponto inacessível para nós, com um laço pronto a estrangular alguém? Não é um cão que ela quer matar, não é uma pessoa também. É um conflito que, desde criança, ela move nas suas entranhas, a sensualidade. O cão é um animal lúbrico e por isso foi facilmente domesticado. Na domesticidade há um elemento lúbrico e até desordenado. Não é por acaso que a mulher durante milénios se entregou à servidão. A servidão é a chave da sensualidade. Todo o jogo das meninas com o cão, aquele mundo de quase sevícia que aponta para a completa anestesia da vontade, que a natureza tem como sua mais magnífica atitude, é um jogo com um animal símbolo. Neste caso, a concupiscência. Nas culturas da antiguidade, o cão ocupa em geral um lugar favorável e pela sua inteligência ou faculdade de aprendizagem está reputado como na origem das civilizações. Na cultura islâmica, passa por impuro, o que o conduz aos costumes proibidos que os gregos olhavam com menos severidade. Os cães negros eram companheiros de feiticeiras e nigromantes. Inspiram ainda hoje uma espécie de terror instintivo, como no caso dos Doberman, apresentados como guardiões ferozes. O caçador de almas, Satã, faz-se acompanhar por cães que farejam a presa porque têm um faro apurado para a corrupção. Os cães de Paula Rego, que contracenam com as meninas, parecem-se ao cão Cerbero e não têm nada de doméstico. As meninas exercem um efeito encantatório sobre o cão, como no caso de Abra Cadabra, ou procuram vesti-lo com roupas de criança, enquanto a raposa observa de longe com os seus olhos astutos e indomável perfídia. Com a raposa não há contrato nem tréguas. No Extremo Oriente, ela é símbolo do erotismo e da arte de seduzir. As mulheres raposa não mudavam de roupas e mantinham-se sempre limpas de maneira misteriosa. O seu significado é sobretudo negativo e, enquanto na pintura o cão aparece como símbolo de fidelidade e atenção voltada para o extraordinário, como no quadro de Carpaccio, em que o cãozinho Grifon presente como Santo Agostinho a morte de São Jerónimo, no quadro de Dürer, Maria e os animais, a raposa está presa, mostrando assim a sua natureza diabólica. Na tela de Paula Rego, ela erra ao longe e não pode ser aprisionada, porque a sedução sempre está presente na mulher. Roberto Helder, A Faca Não Corta o Fogo. Há dias em que basta olhar de frente as gárgulas para vê-las golfar sangue. É quando a pedra está a prumo quando a estaca solar se crava atrás das costas e amadurece como uma árvore. Mas também ouvi a água bater direta nas trevas. Por um abraço de sangue eu estava condenado ao extravio mortal. Era um dom que me fundia à substância primária do terror, e à riqueza e energia, e à tremenda doçura humana. Vejo algerosos escoando a massa das cúpulas, a forma, supremas rosas de pedra rotativa. E Cleão me beijou boca a boca, juba e cabelo trançados numa chama única. Esse beijo afundou-se-me até às unhas. Aparelhou-me para a besta soberba, para o sono, o brilho, a desordem ou a carnificina. De que leite ardido de que matriz ou opulência terrena nos venha da nação? Se a pedra tem uma raiz buscando vida em queteias de carne, há em cima um deus agudo da fenda no casco e braços tão abertos que apanha todo o basalto como uma estrela elementar. Atrás das rosáceas desabrochadas, do movimento de estátuas arcangélicas plantadas no refluxo da pedra, boca, bolha de sangue, e há uma palpitação soturna, uma delicadeza no cerne, o osso vertebral que assenta ao meio, no ânus, o falo, e em torno gira a catedral, lenta dança de Deus da escuridão para o alto. O leve poder da lua apenas queima os olhos. Assim fechamos mais uma edição de Livros com Rumo, programa de António Ferreira para a Rádio Universitária, com a apresentação de António Ferreira e Sérgio Xavier. Realização a cargo de Sérgio Xavier. Já se sabe, pode ouvir o programa em reposição ao domingo, a partir das 8, ou em alternativa em rumo.pt. O programa está disponível tanto para download como para escuta. Nós voltamos na próxima semana com novos convidados e novos livros. Boa noite. Mm-hmm.